fomos nós, cinco malucos no Opala, no deserto sem rumo, só a poeira que fala. Davi ao volante, firme na missão, mas o GPS tá louco, perdendo a direção. O Ali tá zen, no banco de trás, enquanto Ia reclama e diz volta pro gás. Guilherme grita, bora fazer um foguete, ninguém entende, mas a risada é o que combate. É só o sol queimando e o calor batendo, cinco loucos no deserto, tudo derretendo, mas a gente não liga, só quer se perder no Opala sem destino até o dia morrer. O céu tá azul, o dia quente demais, o ar condicionado quebrou, mas aqui ninguém cai. O Allen medita enquanto Ian só reclama, Guilherme inventa de plantar uma banana. Davi acelera como se fosse a fuga, mas onde vai parar? Só Deus é quem julga. A gente ri da situação sem se preocupar, afinal o Opala vai continuar a rodar. É só o sol queimando e o calor batendo, cinco loucos no deserto, tudo derretendo, mas a gente não liga, só quer se perder no Opala sem destino até o dia morrer. O tempo passa, o horizonte se estica, mas essa viagem nunca complica. A gente vai sem pensar em chegar. Talvez o deserto tenha muito pra contar. É só o sol queimando e o calor batendo, cinco loucos no deserto, tudo derretendo, mas a gente não liga, só quer se perder no Opala sem destino até o dia morrer. E assim seguimos, eternos viajantes, no Opala que nunca para, sempre vibrantes, rindo, zoando, sem nunca cansar, cinco amigos pro deserto a vida celebrar. Assim seguimos, eternos viajantes, no Opala que nunca para, sempre vibrantes, rindo, zoando, sem nunca cansar, cinco amigos pro deserto a vida celebrar.